Salve Handy Beats. Vou tentar fazer dessa música um clássico, nega. Yeah, Duke Jean in the house. Hugo Fanho in the house. Jean King, Coca Music. Mexeram comigo, eu tava quieto, igualzinho Rambo 1. Agora fudeu tudo, vai ser guerra igual Platoon. Parabéns, a barra funda criou um monstro insano. Minha vida melhorando a cada passo do meu plano. Minha mãe não me entende e não bota fé em mim. Garanto que eu tô certo, a senhora vai ver no fim. Yang Gaddafi, eu vivo a vida louca, não deixo a base cair. Procurei no dicionário, não achei, vou desistir. Desistir é fácil, enfrentar pros verdadeiros. Pau no cu de Leônidas e 300 guerreiros. Isso não é filme, é só Deus, eu e alguns manos. Foda-se vocês, pois o rap é quem amo. O rap é quem amo, meu estilo é foda. Meu rap é ousado, sou diferenciado. Meu nome sofisticado. Sofisticado ele é, e vive a vida louca como ninguém. Sofisticado ele é, e vive a vida louca como ninguém. Cala a boca, Zé Povinho, dá um beijo no meu Nike. Se isso fosse boliche, eu só faria strike. Nice. Você odeia o que eu faço, Jesus Christ. É, eu tenho pena de você. O que você gasta no seu kit, eu gasto só pra fuder. As vagabundas adoram e se excitam comigo. As que saem falando mal, tão com o coração partido. Acredite no que eu falo, irmão, tenho coragem. Eu faço a porra acontecer tipo Tupac, sabotagem. Não é miragem, elas continuam olhando e os falsos me difamando. É, mas é assim, convivo com isso desde pequeno. Me encontrei no rap, meu futuro não temo. Beats by Dre na cabeça, não quero ouvir recalcado. Com o melhor fone do mundo no estilo sofisticado. Sofisticado ele é, e vive a vida louca como ninguém. Sofisticado ele é, e vive a vida louca como ninguém. Quando cê é bom em algo, se prepare pra eles. Falso faladores, mentirosos são eles. Eu fodo todos eles, eu não ligo pra nada. Eles citam compromisso, é tudo conversa fiada. Citam compromisso, é tudo conversa fiada. Sou tão sofisticado, sou branco, Vanilla Ice. O topo é meu lugar, tô chegando, Vanilla Ice. Sou Ice, Ice tipo Gucci Mane. Se mexer com a minha família, vai morrer igual Manny. Se cê não viu Scarface, cê não vai entender. Eu fui criado nas ruas, trago o proceder. Vai se fuder, eu sou rapper, não sigo padrões. Não quero ter padrinho, amigo, tenho culhões. Deixo de lado as emoções, pois amor é embaçado. Por isso trago ódio no estilo sofisticado. Sofisticado ele.